Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast no Jovem Nerd. Landa, landa, landa, nerds! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, e eu sou o Cego Astral. Você é um serial, cara. Não entendi. Eu sou um Cego Astral. Aqui é o Tucano. Isso não existe. Aqui é o Eduardo Spor e ao meio-dia todo mundo é macho pra caramba, né? Quero ver as 12 badaladas noturnas, senão eu continuo. Não, ao meio-dia todo mundo na praia, falando, né? Quase acontece. Dentro no cemitério, cacete, porra, chega de noite, todo mundo, porra, morrendo de medo. Ah, mas eu vou te falar que tem muito macho que a meia-noite na praia é o terror. Ali na Atlantic City, então, eu vou te contar. Aqui o JP, eu já fui um Ghostbuster. Aqui é o Afonso 3D e eu já tive um encosto chamado Peuja. Ah, meu amigo, para! Onde é que o Peuja te encostou? Aí, meu amigo imaginário, eu chamei o 3D pra gravar esse programa comigo porque eu me cago de medo de assombração. Oh, olha, muito bem! E tem que ser muito macho pra falar isso, maluco. Aqui é a Azaghal, e sempre que tem algum filme ou algum evento que retrata esse tipo de acontecimento, morre alguém do elenco. Olha! Sim, vamos falar hoje sobre esse tema sombrio, que são as atividades paranormais. O 3D morava comigo, ele trouxe uma dúzia de encostos, aparição de dia e de noite, nego mexendo o copo, era um inferno. A culpa era minha, né, maldito? Ah, nego mexendo o copo, eu sei qual é essa parada aí. Brincadeira do copo do 3D, brincadeira do copo do 3D é outra, amigo. O 3D por si só já é um encosto, né, cara? 3D tocando, fazendo brincadeira do copo, vem coisa, cara, posso garantir. Muito bem, isso e muito mais depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas no Nerdcast. Vamos. Nerd Store, Azaghal, a batalha do apocalipse de vento em polpa. De polpa em vento. Estamos aqui esvaziando o estoque. Já está indo, já está fluindo. Estamos estoqueando o vaso. É? Estoqueando o vaso. O que significa isso? É um trocadalho? Exato. Tá certo, é verdade. O que interessa pros nerds é que está acabando. Exatamente. Se você não conhece o hot site da Batalha do Apocalipse, vai lá, abatalhadoapocalipse.com. É tudo bonitinho, você pode ver o livro em 3D, pode ouvir os teasers. Clique já para a Nestor, pré-venda para dia 15 de fevereiro, agora é de 2010. A questão é que está acabando. A gente não tem nem que perder muito tempo com isso, tá, porque está acabando. Já está acabando mesmo, então... A pilha está diminuindo, então quem quiser garantir o seu, corra! Exatamente. Outra coisa importantíssima, Azaghal, você lembra do nosso Nerdcast sobre diplomatas? Como não? Foi patrocinado pelo Curso Clio. Você Sim, lembra? Lembro, com certeza. O Curso Clio voltou, Azaghal. Voltou com tudo e não está prosa. Bem-vindo, Curso Clio. Porque assim, o Curso Clio sabe que no Jovem Nerd tem nerd a fim de estudar. E quem gosta, quem se interessa pela carreira de diplomata, tem que estudar para caramba. Sabe que o Curso Clio é o number one da parada. Eu não sei se eles vão gostar dessa comparação, mas eles são o Clóvis Bornai dos cursos de... Oh, concurso! Exatamente, cara. Eles são. Eles têm 90% de aprovação, cara, na parada. O que é um curso que tem 90% de aprovação? É inacreditável, cara. E quem faz o curso passa, maluco. Não é? Falando sério, em que instância você conhece um curso, seja do que for, que tem 90% de aprovação e aí você pega o curso de uma parada tão difícil que é a carreira diplomática e os caras têm 90%? É, muito bom. Então, olha só. O que eles querem passar para as pessoas é que. As matrículas estão abertas. Se você está afim de prestar prova para diplomata, que é uma carreira mega boga, entre já em cursoclio.com.br, tem todas as informações. Importante ressaltar que o curso Clio, ele prepara para todas as fases. Justamente, por isso que tem 90% de aprovação. É, exatamente. Se ele cobrir sua primeira fase, ele ia ter 0% de aprovação. Exatamente. Eles agora têm várias unidades em quase todas as capitais do Brasil. Olha isso, uma novidade foda, hein? Já era conhecido que tinha no Rio, tinha em São Paulo, tinha em Brasília. Mas agora, cara, tem em Curitiba, por exemplo, tem em Floripa, tem em Porto Alegre. Olha aí. Tem em Salvador. Cara, tá demais. Não tem no Acre, né? Mas tem em todos os lugares importantes. Cara, vai lá, cara. Matrículas abertas, curso Clio, quer ser diplomata, lembre-se disso, 90% de aprovação. E lembre-se de nós quando você passar. Ah, exatamente. Mas não quando você estiver no começo da carreira, não, quando você for um picão na diplomacia. Exatamente. Aí você vem lembrar do Jovem Nerd e agradecer esse favor que a gente tá fazendo pra você. Muito bom, cursoclio.com.br. Muitos e-mails sobre o último Nerdcast RPG. Mais um Nerdcast de RPG, tão legal a nossa nostalgia, que lembrando as nossas histórias de RPG. É, ainda mais quando a gente não tem nenhuma pauta e pega ele de última hora, que não precisa fazer erro, né? Mas é sempre uma carta na manga, cara. É um baralho na manga que nós temos. Não, mas aí me dá vontade de voltar a jogar RPG, é foda. É, mas vontade passa rápido. Começando como Barrigone. Barrigone? Esse é outro trocadilho, que no último teve um trocadilho, né? O Perigoso. Ah, foi verdade. Será, cara, que é outro trocadilho que eles juntaram? O cara nos pegou nessa. Nos pegou, a gente não percebeu, eu leio várias vezes. Bart Simpson dos infernos. Barrigone, 20 anos, estudante de administração, alinhamento true neutro. Aí, eles estão dando alinhamento agora. Tá, cara. Ótimo. Vitória, Espírito Santo. Anda com o teu aceito e hit point colado no peito também. Hit point 1, né, cara? De nerd. Estava vendo alguns dias atrás sobre o significado do comportamento tribal, que, em linhas gerais, é um grupo de pessoas que se vestem, falam, se comportam de forma parecida, baseando-se em uma pessoa ou em algum costume. E levando em grande parte das vezes ao fanatismo. Observe, futebol, religião, heavy metal. Certo. Heavy metal rola fanatismo, não rola? Não. Não? Não. Você acha que não? Não. Ah, tá bom. Você bota um Backstreet Boys pra tocar num estacionamento de show de heavy metal. Caralho, se eu botar um Backstreet Boys pra tocar em qualquer lugar que eu esteja... Olha, fanatismo aí. Isso não é fanatismo, é um exemplo que o cara dá. Tá bom. Então, pois é, ele continua. Vi então que vocês desenvolveram gírias, termos próprios, como escrotizar, minha cabeça explodiu. A gente não desenvolveu isso, né? A gente usa. Não, escrotizar foi criado por mim, patente mega pendente. Boga, que eu sei que é do Sr. K, né? Ele, da cabeça dele, eu não sei se ele viu em algum lugar. Mas na nossa realidade veio da cabeça dele. Vocês têm a sua própria linha de camisas e todos, ou não, têm personalidade extremamente forte, o que faz outras pessoas imitá-los de uma certa forma. Certo, vamos lá. Onde isso vai chegar? Isso me leva a crer que vocês criaram um comportamento tribal, Azaghal. Isso me leva a perguntas. Um, vocês planejaram criar uma legião de fãs tão leais? Sim. Que ridículo. Foi tudo faz parte da plana. E dois, não gostariam de formar um culto? Isso é extremamente lucrativo. Como eu sempre digo, estamos trabalhando nisso. Gabriel Diolo. Ou de olho? De olho? Será? De olho em quê? De olho, olha, outro trocadilho. Tá demais. 19 anos, Campinas, São Paulo, sem alinhamento. Quero agradecer por mais um Nerdcast incrível sobre RPG. Um dos muitos temas incríveis que vocês exploram com tanto entusiasmo. Ah. Eu gosto muito de RPG, já que sou geralmente o mestre. Digamos, sempre que jogamos D&D. Afinal, ele é o único que lê os livros. É sempre assim. E já adquiriu vários jogos de D&D, ainda preferindo o D&D de mesa. Vai ter D&D nesse meio até os culhões explodirem. Tem mesmo. Sobre os alinhamentos, o cara joga D&D de videogame, é isso? É, deu a entender, sim. Jogos de D&D de videogame. Tem vários também. Bem, sobre os alinhamentos, nós citamos o tal fator da ficha, geralmente de jogos de D&D. Lá vem. Baldur's Gate. Como sendo praticamente dispensável o alinhamento. Considerando que cada personagem pode sim mudar conforme o jogo. Elder Scrolls. Bom, pelas regras gerais do D&D 3.0 e 3.5, pelo que acredito, o alinhamento é um fator determinante para uma classe, sendo visto como pré-requisito. Uh-huh. Um exemplo óbvio seria um monge que necessariamente tem que ser lawful. Pode ser evil, neutral ou good. É porque mas lawful, tem que ser lawful. Lawful ele é porque ele segue uma doutrina, né? Regras e aquelas coisas que a gente falou. Mas ele talvez não seja totalmente lawful se ele for aquele padre do feitiço de Áquila. Ele é um monge e ele não é lawful. Tá bom. Tô errado? Tá certo. Então, teoria fail. Próximo. Aí ele continua. Porém, o jogador pode realizar ações e o mestre tem que... Ah, que boring isso, né? Fallout 3. Fallout 3 não é... É, tá, ok. É de RPG. Alinhamento, 3. Assim como o seu e-mail, não presta pra nada. Pedro Turambá. Olha aí, tolkieniano. 22 aí. Anos, publicitário, Belo Horizonte, Minas Gerais. Apesar de ser um fã maluco do Nerdcast, já escutei quase todos. Tem gente que já escutou todos. Mais de uma vez. Escutou todos mais uma vez. Então você tá fraco. Nunca mandei um e-mail, mas depois desse Nerdcast 196, quem é o mestre? Eu não podia deixar de contar essa história que marcou a minha vida e a dos meus amigos. Ai, deve ser uma porra chatíssima. O cara acha que é foda pra caralho. Estamos... Mais ou menos no segundo ano do colegial, tarará, juntaram a galera pra jogar RPG. Mais ou menos no segundo ano do colegial. Estavam de férias, alguém tinha repetido, o que aconteceu? Você não tá mais ou menos em um ano. Época. Eu não lembro da época. Ah, sim. E aí eles fizeram uma história que se passava na Terra-média. Aí... Marcou tanto que não lembra nem quando foi. Então o que acontece? O mestre pergunta o nome dos personagens. Aí um cara fala, Tukas, filho de Eru. Aqui nos seus anéis, ele tá querendo dizer que ele é um personagem mega poderoso. Tá mega, ótimo. Né? Aí o mestre ficou maluco, disse que não podia e tal. Ele, beleza, então eu sou o Tulkasson, filho de Erutson. Erusson. Erusson. Né? Ele botou um sufixo no nome, né? Sim, Sony Ericsson. E aí... Exato. E aí o mestre falou, não, nada disso, sem palhaçada. Ele, beleza, ele colocou outro sufixo. Ele seria o Tulkasonder, filho de Erusonder. Aham. Uhum. E aí eles já estavam se mijando de rir e o mestre, putaço, né? Não pode. Ele, velho, ninguém na Terra-média vai desconfiar de nada. Tulkasonderson, filho de Erusonderson. Caralho. Eu e outro jogador já estavam rindo, simplesmente explodimos na crise de riso. Dessa vez acompanhados pelo jogador resoluto e até mesmo pelo mestre. Ficamos por horas e horas, até mesmo hoje, depois de 6 ou 7 anos, ainda choramos de rir ao lembrar disso. Deve ter sido engraçado na hora, né? Ah, pra eles, no dia, deve ter sido uma parada de louco, cara. Ainda levando em consideração que eles estavam comendo, fumando ou bebendo, né, cara? Ah, é, na idade. Ah, né? Deve ter sido engraçadíssimo, nossa. Ele diz, o grupo de Gmail dele não pode ter, se chama Erusonderson. Tá, eu vou te dizer o que aconteceu aqui. Isso foi uma piada interna. Exato. Que não tem graça no mundo real. Só pra você e a sua galera Sonderson. Ai, meu Deus. As nossas piadas internas têm graça, né? Que a gente produz, bota música e efeito e tem um trabalho de edição foda. Tiago A. Silva, 23 anos, Barueri, São Paulo. Gostei muito desse último Nerdcast. Nunca joguei RPG, é próximo, né, cara? Não, peraí. Mas aí, mesmo cara? Assim me interessei e curti o tema. Esse e-mail, porém, tem como objetivo um simples pedido. Seria possível fazerem uma gravação curta ou com o mesmo tamanho do programa, mostrando uma partida de RPG curta, seria impossível. Pelo que eu entendi, vocês literalmente incorporam os personagens. Sendo assim, seria interessante ter um programa desse jeito somado a uma trilha sonora fodástica. Então, isso é uma ideia que a gente teve há vários anos atrás. Muitos anos. E com o Nerdcast estava bem no começo e até hoje a gente não conseguiu... fazer isso. E a tendência é que cada vez fique mais impossível da gente fazer isso. Tinha a ideia de fazer, juntar todo mundo, gravar um jogo, mas aí... sonorizar e botar efeitinhos e gravar maneiro. Cheio de esqueminha, mas como a distância e o tempo não permitem, quem sabe um dia. Quem sabe. O que significa nunca. Elias Canetti, 20 anos estudante de Euquiru, São Paulo? Não é QI, é QI, QI, tá certo? Euquiru, São Paulo. Ouvi no último Nerdcast e senti uma grande vontade de jogar RPG com o Eduardo Spohr, por ter gostado das ideias que ele defende para um bom jogo. Ele ficou com vontade de especificamente jogar com o Eduardo Spohr. Não, mas o Eduardo Spohr ficou o programa inteiro falando que era um ótimo mestre. Não, ele fez a propaganda dele. Será que ele quer jogar Ravenloft com o Eduardo de volta. Raven? Não é Raven? É Raven de corvo, Ravenloft. Ah. Ravenloft era a forma que vocês, adolescentes, chamavam. É porque o lugar Ravenloft onde eu jogava não tinha corvo, tinha outro bicho muito mais sinistro. A questão é que o Eduardo Spor falou pra todo mundo que ia fazer uma mesa de RPG na Campus Party e não fez. Não fez. Tenho. Ficou devendo. Na verdade, tive vontade de jogar com todos vocês. Mas agora por mudou parecerem bons jogadores e mestres do que por serem a equipe do Jovem Nerd. Ah, percebi então que poderia existir aí uma ideia em potencial. O Nerdcast é a Magnum Opus, o carro-chefe de vocês. Por que não expandir? Magnum Opus? Pô, é maneiro, hein? Isso foi maneiro, cara. É muito mais maneiro você usar um Magnum Opus do que um Percy, por exemplo. Exato. Mas por que não expandir o Jovem Nerd, a empresa, ele põe entre aspas, em outros territórios da cultura nerd? Minha sugestão é criarem um mundo de RPG do Jovem Nerd, mestrado por vocês e aberto ao público, com mestres fixos e participações esporádicas de outros membros do JN. Como, por exemplo, uma participação do Azaghal, que no mundo do RPG pode ser mesmo Azaghal, um anão famoso, um herói. Olha só. Outros membros da equipe podem ser personagens importantes do mundo, como um rei, um vilão, etc. Vocês mesmos podem fazer mesas diferentes, cidades, e aí ele vai embora na ideia dele, né? Mas como é que a gente ganha dinheiro com essa ideia maravilhosa? Ah, é, isso que é importante. Eu não sei, ele não disse como é que a gente ganha dinheiro com isso. Ah, e teve uma ideia legal pra ele se divertir com os 20 anos de idade dele. Ele já tem um trabalhão de criar um mundo de RPG e não tem nenhuma fórmula financeira disso acontecer. Não. Na verdade, ele fala aqui que vocês podem virar um ícone nerd, reforçar a cultura e vender o RPG. Tá, já somos ícones nerd, já fizemos isso. Não. Olha só, se vocês quiserem jogar assim, a gente não tem tempo, mas se vocês quiserem jogar numa parada dessa, então, arruma aí. Tem muita gente que joga via Google Wave, sabia, Zagal? Arruma aí, né? Sabia? Oh, foda-se vocês, né, cara? A gente não vai levar sua ideia aqui. Entendeu? Chega. Bom carnaval, né? Quero começar já fazendo um disclaimer. Um disclaimer. Ela vai para os quentes. Não, espirituais. Mas precisa, que é um tema polêmico. Não é polêmico. E eu quero fazer um disclaimer seguinte: nós não vamos chegar a nenhuma conclusão sobre o assunto. Ah, não, claro que vamos. Claro que vamos. Não vamos. Principalmente porque eu já cheguei à minha conclusão. Então, vai ser um programa definitivo sobre esse assunto. Não vai se discutir isso mais. Então tá. E olha só, não pretendemos desrespeitar ou negar nenhuma crença, nenhum dogma. Nós vamos falar sobre o assunto. Nós sabemos que temos pessoas de todos os credos nos ouvindo. Nós vamos falar sobre o assunto. Cruz credo também. Que o assunto está aí. Tem, certo? Muito cruz credo nos ouvindo. Cara, eu sei que por causa do dia 2012 eu fui praticamente excomungado. De onde? Eu sei que um monte de gente começou a me xingar, eu vou chamar de infidel. Infidel? Infidel é aquele que não é mais do partido do Fidel, é o infidel. Não é nada, cara, são as mulheres dele chamando ele de infidel. Que isso, rapaz, eu sou casado. Agora ele é casado, tá vendo? Olha só, eu vou começar o programa com polêmica. Esse é o programa da polêmica. Caraca! Casal Jovem Nerd carrega encosto há décadas. Não. Décadas. Não. Todo mundo sabe do Sabudi Negro, da senhora Jovem Nerd. Todo mundo sabe. E agora, meu irmão, o Jovem Nerd anda carregadíssimo. Cara, não, olha a situação. Um dia desses, eles levantaram o colchão pra mudar de lado. Acho que o Jovem Nerd tinha mijado na cama, alguma coisa que assim. Que porra é essa? Mudar pegou de lado fogo. O colchão, cacete. Tem que mudar. Não, antes tivesse pegado fogo. Cara, no estrado da cama, que é um estrado inteiriço, não é aquele de ripa, sabe? É. A chapa inteira. Exato. No lado onde o Jovem Nerd deita, uma mancha negra sinistra, cara. Não, só na madeira. Não tinha nada no colchão, cara. No lado da senhora Jovem Nerd, limpo. Só tinha uma faixa. A faixa vinha do lado dela, que é do lado da porta do quarto, e até a mancha negra do Jovem Nerd. Aí, quando chegava ali, explodia. mancha negra evil, sabe? Assim, que absorvia a luz, cara. Porra, cara, é muito sinistro isso, cara. Mas tu sabe que urina escurece madeira, né? Mas peraí, escurece colchão também, cara. Não é. Não, mas a parada era no formato do meu corpo, rapaz. Cara, era muito sinistro. E aí, a gente, porra, mas tem a faixa aqui que passa pela Ágata. Mas aí a gente lembrou que isso vai pegar mal pra caralho, mas eu não posso fazer nada. A senhora jovem nerd dorme de quatro. Não, que isso? Com respeito, rapaz. Que isso, cara? Não é isso. Ela dorme, presta atenção. Ela dorme fazendo cruzando as pernas. Ela cruza as pernas. Olha que sinistro isso. Como se fosse isso super normal, né? Ela dorme cruzando as pernas e forma um quatro com as pernas, sacou? Cruza o calcanhar em cima do joelho. Exato. Se ligou? E aí, cara, faz um triângulo, uma pirâmide, por onde passa a faixa preta, sem encostar nela, e vai direto no Jovem Nerd, cara. Porque a faixa passa exatamente ali onde faz o triângulo do 4. A senhora Jovem Nerd disse que é transpiração aquilo. É a transpiração, vai direto pra madeira, não pega no colchão. Isso mesmo. Tem um negócio, bota um copo com sal embaixo da cama. Embaixo d'água, né? Bota um copo com sal embaixo d'água. Um frango também, um frango, umas velas e uma cachaça. Mandem por e-mail algum feitiço pra essa porra. Aproveita e faz um despacho. Bota a pimenteira, né? Aquele negócio de pimenteira. Você tá brincando, o Afonso? Afonso é o 3D. 3D, sim. Bebeu todas, pegou um copo de uísque. Aí o idiota foi colocar o copo em cima da televisão e o copo explodiu na parede. E ele olhou pra mim: você viu? Você viu isso? Caralho, foi um espírito, maluco. Mexeu o copo. Para com essa. Mas foi. Porra. O copo saiu da minha mão. O copo voou da minha mão. Bêbado. Comigo. Eu bêbado também. O copo voava direto da minha mão pro chão. Era uma maluquice foda. Sem explicação nenhuma, cara. Eu ia brindar quando eu via, só tava batendo os dedos no copo dos outros e meu copo no chão. Que uma vez eu tava no ponto de ônibus com o Eduardo, lembra disso, Eduardo? Voltando do RPG, né? É, eu não vou falar a religião da pessoa, mas ela tava, cara, excomungando o bêbado. Sai desse corpo! Ah. E o Eduardo, pode vir, né? As 3 mil legiões, não sei o que, tá falando. Uma, duas, tá, mas 3 mil legiões? É, quando o cara falou, as 3 mil legiões, meu amigo, olha só, uma ou duas legiões de demônio ainda dá pra gente dar um pau. Agora é 3 mil, parceiro. Agora você sabe que bêbado é um ímã pra encosto do caralho. Ah, por que será, né, cara? Porque quando o bêbado tá falando sozinho, ele não tá falando com a imaginação do... Ele não tá falando com os obsessores, cara. É. Aliás, o que levanta aqui a questão do palhaço ser um obsessor. Com certeza, dos piores. Este negócio não existe. Agora, vocês já perceberam que a Discovery, toda vez que dá 3:30 da manhã, 2:30, eles passam maratona assombração? É porque é a hora do capeta. É que é o famoso quem não dormiu não dorme mais. E aquele filme Exorcismo de Emily Rose mostra que 3:20 é a hora do capeta. 3:20 é a madrugada? Olha só, tem um cara que foi abduzido, que já participou do programa, que acorda todo dia 3:20 aí. Aí. É verdade, cara. Foi bem lembrado. Eu tenho uma história verídica de encosto de carnaval aqui na casa do Andrés, onde a gente tá, cara. Ah. Encosto de carnaval na farm. Isso aí, mano. Para por aí, cara. Para por aí. 3D deixou cair a carteira no chão e ele viu o encosto que apareceu pra ele. Foi um encoxo, né? Foi um encoxo. O encoxo, na verdade, tava no gato, no goiaba, no gato do André. Ah, não mete essa. Eu em casa, a gente tinha acabado de voltar de uns blocos, o André foi comer com alguém, não me lembro, eu fiquei sozinho em casa. E o goiaba, ele gosta de brincar com a mascarazinha do Jason. Isso não é sacanagem, é verdade. Ele tem uma mascarazinha do Jason miniatura que ele gosta de ficar dando tapa. E aí eu tô aqui no quarto e de repente eu escuto a mascarazinha dando uma porrada na parede. Pá! Eu tô sozinho em casa, o goiaba seu maluco, né? Aí eu fui atrás pra ver o goiaba tava olhando pra sala, farejando a sala. É. E a mascarazinha tava do outro lado do corredor, que fica, sei lá, uns 5, 3, 4 metros. Aí ele olhou pra trás e fez... Caralho, isso sim, malandro. Se ele tirasse e falasse assim, não sei o que houve. Não, se ele tivesse latido, né? E aí, compadre, eu voltei quando eu tava entrando no quarto, a mascarazinha deu uma porrada, quando eu olhei pra trás, a mascarazinha tava caindo, cara, de uns 50 centímetros pra cima do chão. Coisa que um gato nunca ia jogar a parada. Que historinha pra foi dormir. Historinha ou não, o 3G me ligou, maluco. O bêbado e com medo. Isso foi bizarro. Teu encosto tá brincando com goiaba. História de aparição de bêbado não vale, porra. Eu não tava bêbado, eu tava sóbrio. Ah, tu voltou de uma banda no carnaval sóbrio. Eu acredito mais na aparição do que o 3D voltando sóbrio do carnaval. Mas esse negócio de assombração com animal, que, né, que os bichos percebem, é sinistro, cara. Porque quando eu morava em Ipanema, morava perto aí do amigo imaginário. Qual é o epicentro aí, Ipanema? Não, Ipanema nunca é carregadaço, cara. É, é mesmo, cara. É tipo a Amityville, né? É. Ipanema é carregado mesmo. Mas Ipanema é carregado porque tem um monte de Exu naquela merda. É chupetinho, né? Este negócio não existe. Bom, tem a história do Eric, né? Quando a gente vinha jogar. Não. Você tem certeza que você vai contar isso? Ah, vai. Não, o maluco tinha 3 metros de altura, cara. Que a gente vinha jogar RPG aqui em casa. Meu irmão, sempre que eu tava berito, o cara baixava o erê nele, que é um espírito que dizem que é um espírito criança. Meu irmão, o cara sentava no chão, abria a minha geladeira, começava a comer tudo que era negócio de doce, de gelatina, cacete e tal. Um dia a gente tava jogando 1890, e aí o teu cachorro, o Zapt, veio correndo da cozinha latindo. E o Eric falou: pô, Eduardo, tua casa tem umas paradas esquisitas aí, não sei o quê. Aí o Eduardo: não, que isso, cara? Cara, não tem nada não. Aí beleza, continuamos jogando. Daqui a pouco o cachorro corre de novo pra cozinha e fica parado na porta latindo. Aí o Eric falou: Eduardo, vou ver que porra é essa. Só que o Eric, que pra quem conhece o Eduardo é um cara grande, o Eric é um cara muito grande. Ele é naturalmente forte, um cara enorme. Aí, pô, vou lá ver que porra é essa. Aí o Eric levantou, olhou assim, ele foi entrar na porta, cara. Eu vou dizer o que eu vi. A impressão que eu tinha é que ele tinha levado uma porrada no peito e foi caindo pra trás e caiu no meio da sala do Eduardo. Lembra disso, Dudu? Lembra ele caindo depois de tomar uma birita, né, pô? Caraca, cara, não tem uma... Não tem uma história que não tenha birita, não vem? Sabe o que é isso? O medo apaga a memória. Cara, pois é, o Eduardo, ele tem um blank, ele não lembra do que aconteceu. Mas ele caiu que nem tábua, assim, pá, no chão? Cara, ele caiu de lado, como se alguém tivesse dado uma porrada e a pessoa caísse no chão. Daqui a pouco ele sentou naquela posição de lótus e, sei lá, do yoga, não sei que porra, aquela que você cruza as pernas, uma perna, sabe quando a galera é medita? Sei. Eu falei: puta, é agora, cara, vai ser um desespero, o cara é grande, nem o Eduardo vai parar esse cara. Aí um amigo nosso na época começou a cutucar ele assim: tá tudo bem? Tudo bem? Virou, cara. Deu uma porrada no braço desse nosso amigo. Que isso? O maluco chorou pra dentro com medo de chorar pra fora. E aí? E aí que eu juntei a Maria com credo e Pai Nosso numa reza só pra adiantar meu lado. O Momo que tava do meu lado tremia igual vara verde, cara. Eu falei: esse cara vai ter um treco. E o nosso amigo escolheu uma ação de nervoso, ele enfiou a cara no travesseiro e ria. E olhava pra mim e falava: se você correr, eu corro. Se você correr. E ele tinha dito uma vez antes: ó, se isso acontecer comigo, vocês podem me dar porrada. Vocês estão batendo no espírito. Eu falei: pariu, cara. Ficou aquele desespero. O Eduardo, no seu bom senso, pegou uma Bíblia e começou a ler, sei lá, passagem de Jó para Moisés. Então o trigo foi colhido naquela parte e foi dado para todo o povo de Israel. Eu tava tranquilo, cara. Eu tava preocupado, só que ele não quebrasse as paradas da minha mãe, cara. Quebrar mesa, isso eu tava preocupado com isso mesmo, cara. Ah, pelo menos, Eduardo, se você pegasse uma passagem na Bíblia que fizesse algum efeito, amigo. Salmo 91. Tem que deixar o marcador de texto no Salmo 91. Salmo 91 é o Mega Power. Então, pra proteção. Mas o Eduardo leu a distribuição de trigo pro povo de Israel. Aí, cara, no meio dessa confusão, ele levantou que nem um foguete, entrou na cozinha do Eduardo, juro, e quebrou a cozinha inteira. Que isso, cara? Sério? Entrou no quarto de empregada, chute na parede, no teto, todo mundo na sala. Daqui a pouco volta ele: e aí, tudo bem, Eduardo? Tudo bem, o caralho. maluco, tu quebrou minha cozinha, sabe? O que que tá acontecendo nessa porra? Não, não, é porque baixou umas entidades aqui, porque tinha um pé preto aqui na tua cozinha, mas agora, graças a Deus, não tem nada. Não tem nem panela, não tem geladeira. Da puta mesmo, mano. Caraca, baixou umas entidades? Porra! Pô, ainda bem que o cara era grande, né, velho? Porra! Coube umas 3, 4 dentro dele. Cara, eu já vi fantasma. Caralho! Cara, nada mais me surpreende depois dessa, meu irmão. Depois do disco voador, essa foi a mais chocante. É, eu já vi fantasma no escritório do prédio que eu trabalho, duas vezes. Que isso? Que isso? É gringo ainda. É. Quer dizer, eu já vi três vezes. Duas vezes na mesma situação. Saindo do elevador, tem um sofazinho em frente ao elevador, em cada andar. Eu abro a porta do elevador, olho, tem alguém sentado no elevador. Quando eu olho bem, assim, não tem ninguém. Duas vezes já aconteceu. Como assim? Tu vira o olho e quando tu olha de novo não tem ninguém? É um vulto, né? É um relance vulto. que você vê. As duas vezes eu vi uma mulher sentada ali e a mulher não existia. Olha só. Olha só, tem uma. E uma meu. Outra saindo do banheiro no corredor. Era loira? Eu vi ela. Não, não. Eu vi ela entrando por dentro de uma porta sem a porta abrir. Amigo a meu, mesma pessoa. Tem um amigo meu, oftalmologista, pode te ajudar. Eu uso óculos, você sabe muito bem que eu uso. Não, mas é astigmatismo, cara. É exatamente pra isso que eu uso óculos. Eu tenho que trocar já. Este negócio não existe. Quando era moleque, eu fui com uma galera que era meio chegada em evento paranormal. Tu tava sempre bem acompanhado, né, cara? Pois é. Era a mesma galera da ufologia? Era uma galera que era ligada nesse tipo de coisa toda, né? É tudo ali, né, cara? Ufologia, paranormal, tá tudo em casa. E aí a gente entrou numa do negócio da brincadeira do copo meio violento. A gente fez exaustivamente a parada, né? Até a gente sempre funcionava, mas até que chegou o ponto que a gente parou. Primeiro que tava obsessivo demais. E depois, porque a gente sentiu que tinha muito de vibração da pessoa naquilo, né? Chegou um ponto que eu encostava o dedo assim em lápis na sala de aula, o lápis andava, enfim. Que isso, JP? Você vai desenvolvendo a tua sensibilidade pra esse tipo de coisa. A mediunidade. Olha a mediunidade é uma outra coisa, na verdade, né? A tua sensibilidade. Porque as coisas funcionam muito em base de vibração, bicho. Do cérebro, com tudo mais. Chegou o ponto da gente fazer queda de braço com o copo, assim, quem é que empurra o copo mais pra perto do outro, tipo cabo de guerra, entendeu? Porque você vai desenvolvendo a parada. Sem tocar no copo? É, sem tocar no copo. Você tá falando de telecinésia mesmo? Não. Você coloca o dedo em cima do copo. Uh-huh. Você não empurra ele. A tua vibração que faz ele andar, né? Você não empurra. Mas pra chegar nisso, a gente fez muitas vezes o negócio, né? Caralho. A gente, inclusive, uma vez... A gente invadiu um cemitério de madrugada em Teresópolis pra fazer isso em cima de uma tumba, bicho. Eu tô imaginando o JP fazendo um programa tipo Bozo Paranormal fazendo uma corrida de copos. Você escolhe qual? A tulipa, o cálice ou o copo americano? A tulipa. Vai, tulipinha! Vai, tulipinha! Vai! Calma aí, tu invadiu o cemitério, cara, e aí? A gente foi pro cemitério tipo umas 2, 3 horas da manhã pra ver se rolava de alguma forma diferente o negócio, né? Uhum. Mas foi igual a todas as outras. Vai acabar, mas se algum espírito. Nesse tipo de coisa, se você acredita que entra um espírito... Não, mas eu não tava dizendo, independente de tentar entrada ou não, pois qual, é. qual foi o resultado? Sempre entra, teoricamente, um espírito brincalhão, até porque você tava lidando com pessoas que não eram espiritualmente desenvolvidas, né, bicho? Então entra um espírito brincalhão, que falam coisas desconexas, respondem perguntas tuas, mas de forma desconexa. Mentem dizendo que é da família de alguém, entendeu? Mas não... Pra zoar, não, né? Não necessariamente é qual mesmo. Qual foi mais sinistro? Qual foi a brincadeira mais sinistra? O mais sinistro foi o primeiro, por incrível que pareça, que pintou um espírito gago. E aí... O cara tá completamente sacanagem com a gente, velho. Aí, tira a credibilidade das histórias. Não tira a credibilidade, não, porque tira. Era gago mesmo. Mas aí ele ia nas letras assim, eu sou gá. Ele repetia. Ele repetia algumas das... Ah, vai tomando. Uma vez só que a gente zoando muito, o espírito falando que ele tava de sacanagem, que não existia, que não era porra nenhuma. Cara, a porta do armário do malandro da casa no que a gente tava aberta, deu uma sacudidela nos cabides, velho. Saiu todo mundo correndo, cara. Este negócio não existe. Porque tem a brincadeira do compasso também. Ah, pronto. Começou. Não é começou, porra. A brincadeira do compasso é uma coisa muito presente, tipo, séria na minha vida, que inclusive eu tive um período muito tenso. Aquela parada de tu furar a pele debaixo do cotovelo com o compasso? Que isso? Que maluco, cara. Que porra. Não. Aí o cara já tá enveredando pra magia negra, hein? Não. Uma vez a gente tava, coisa de colégio, sexta série, começou a fazer... Você faz um círculo com as letras, o abecedário, sim ou não, entrada e saída, né? Bom, enfim. Tinha hoje em dia essa brincadeira morreu porque todo mundo tem CorelDRAW, né, cara? Mas existe a brincadeira do compasso na internet, vocês podem achar aí também. Ah, pode... essa deve ser de uma seriedade absurda. Mas aí foi aí que surgiu o Peuja, que eu falei na entrada do coisa. Que era um espírito que vagava na casa antiga do colégio que eu estudava lá em Petrópolis, cara. Peuja! E ele dava missões pra gente, cara. Era um espírito filha da puta. Que nem o espírito do Charles Manson, Charles, né? Ele dava missões pra gente, cara. E uma vez a gente foi botar ele à prova. Isso é ridículo, tudo bem, eu sei. Mas a gente pediu pra ele estourar um fandango, e ele estourou o fandango, velho. Como assim? Peraí, ele fez explodir um saco inteiro? Não, eu peguei um fandango que eu tava comendo e botei do lado do papel onde a gente tava brincando. É. Aí eu falei assim, se você é tão poderoso assim, explode o fandango. O fandango já explodiu, cara. Ah, tá bom, triste. Não, é mentira, eu tô falando sério, cara. É muito triste saber que você bebe desde tão novo, cara. Tem um amigo nosso também que na sexta série foi fazer brincadeira do copo, o Pateta, e apareceu um tal de Setúbal. Aí ele ficou contando, né? Porque o Setúbal, não sei o quê, o Setúbal é um menininho que morreu queimado, sempre é, né? Aí, não sei o quê, blá, blá, blá, blá, blá. O cara ficou impressionadaço nessa parada mesmo, né? Aí ele abriu o armário da cozinha pra pegar alguma coisa, viu o azeite Setúbal. Ai, eu falei, é o Setúbal! Agora tudo na minha vida é o Setúbal, caralho! Todas essas histórias de, né, sinistras, paranormalidade e tal, muitas vezes a gente consegue, depois que cresce, depois que deixa de ser adolescente, entender que pode ter sido aquilo, ou uma pessoa tava maluca, ou alguém tava bêbado. O problema, sabe qual é? A pessoa deixar de ser adolescente, cara. Mas, calma, mas existem casos do 3D, que são todos movidos a álcool. Exato. Sempre tinha alguém bêbado nas histórias dele. Agora, existem causos for real, eu já vi. Eu também já vi. É sinistro, eu, cara. Eu já vi coisa sinistra. Eu também, cara. Eu vou te dizer. Mas pô, se eu também começar a falar sério, eu também já vi. E é sério, não tô bêbado. É sério, eu também já vi coisa sinistra também. Sabe o que eu acho que acontece, gente? Tem muita coisa. Você acaba arrumando uma explicação. E tem muita coisa que não tem explicação, que mesmo assim você fala, cara, isso... É possível, né? Isso é possível. Pode ter sido, sei lá, micro-vibrações que mexeram no meu globo ocular. E aí eu vejo vultos com o canto do olho. Que isso é uma explicação que nego dá. Agora, tem coisa que ou você tá maluco mesmo, tipo, você vê a pessoa na sua frente, eu tô vendo a pessoa e ela sumir, uh-huh, ou você tá bêbado. Não, mas é sério. Você só tem esses dois explicações. Não, você não precisa ser tão radical, um dia que o cara é maluco. Não, mas olha só, tirando esses eventos visuais que você vê, espírito e tal, que vocês estão falando, uh-huh, tem eventos que são mais simples e pouco citados, como, por exemplo, você escutar bater na porta. Sem ter ninguém em casa. Uhum. Eu já ouvi várias vezes. Várias de lugares vezes, diferentes. Sempre três pancadas. Mas dentro da casa ou na porta da rua? eu já ouvi dentro da casa, na porta do meu quarto, fazer pum, pum, pum. Não eu perguntar ninguém. Quem é, abrir, andar a casa inteira, não tem ninguém. Em São Lourenço, tá, também já aconteceu comigo algumas vezes. Outra coisa que volta e meia acontece comigo, eu escutar alguém me chamando. Caraca, mas isso acontece direto. O nome disso é paranoia. Não é paranoia, cara. Não, olha, não, só, é, não, não é. É, eu uma vez tava dirigindo pra São Lourenço e tava com sono foda e comecei a meio que cochilar na direção. E aí, cara, eu escutei assim, eu tava, sabe, meio que quase dormindo mesmo e escutei me chamar 3 vezes. Dave, Dave, Dave. Aí eu acordei, eu tava, cara, a 5 metros de um caminhão. Vale. O carro andando, em movimento. Bonito, bonito. Assim, se foi sinistro, se for um cara. Sonho, é muita coincidência, né? Sinistro, sinistro. É, e se fosse eu, ia falar que eu tava bêbado, né? Este negócio não existe. Eu quero dizer o seguinte, eu acredito em Deus, apesar de não ter nenhuma religião, e eu acredito que tem muita coisa que é besteira. Paranormalidade é uma coisa que atrai muito maluco, né? Então você vai ver todo tipo de maluco. Muito maluco e muito explorador também, exatamente. Né? A maneira que eu penso é a seguinte, uma colônia de formigas do deserto não tem noção... de como é o mar, não tem noção como é uma floresta, não sabe como é uma montanha nevada, porque eles vivem no deserto a vida inteira deles. Como a gente vive a nossa vida inteira aqui nesse planetinha, nesse cantinho do universo. Então, a gente não sabe se tem mar, se tem floresta lá fora que a gente não conhece. Bonito isso que você disse. Um cara me falou uma vez um negócio seguinte. Olha para um ventilador ligado. A hélice gira tão rápido que muitas vezes você não consegue identificar ela. Você vê só ali uma sombra. Às vezes nem isso você consegue ver. Exato. Às vezes você vê até ela indo pro lado exato. Ao contrário. Mas você sente o vento. Você sabe que ela tá lá. É porque ela tá girando rápido. Você pode interpretar isso como se tiver uma vibração diferente da sua, você não consegue sintonizar. É essa que é minha parada. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que nós somos muito novos como uma raça e tal pra dizer impossível não existe. Também tem uma coisa. O problema é assim. A gente não conhece também quase nada, como você falou. E tem a mania de querer dar explicação pra tudo. Sim, sim, com certeza. Ah, trovão no céu. Thor, um ruivão, sim. Pegou sua carruagem com bodes. Os bodes pisam nas nuvens, fazem barulho de trovão. Exato. A gente continua fazendo isso, a mesma coisa, com outras coisas do nosso cotidiano. Exato. Entendeu? E aí, uma coisa que acontece que, sei lá, poderia ser explicado por um físico, pra gente, é um espírito, é... Ué, mas o físico pode explicar que é um espírito. Não, mas olha só. Tem a quarta dimensão, tem universo paralelo. A física quântica fala sobre isso, sabe? Até porque hoje, o espiritismo se considera, além de uma religião, se considera uma ciência. Verdade. Não, sempre foi isso. O meu grande problema é que, assim, quando a gente fala em ciência, a gente tem teses, né? E tem as leis. As leis precisam ser provadas. Sim, sim. Nesse campo, tem teses, mas não tem lei. Não, mas calma aí, olha só. Eu acho que a gente tá falando de espiritismo e não deve ser encarado dessa forma. Porque esses fenômenos acontecem em todas as religiões. Cada um fala de um jeito, exatamente. Né? Exatamente. Então, na igreja evangélica, se o cara começa a falar esquisito, ele tá falando em línguas. Se ele vê alguma coisa, tem algum aviso, ele teve uma revelação. No espiritismo, ele teve uma intuição. Então, é assim, isso não é exclusivo do espiritismo. No catolicismo também, entendeu? Todas as religiões têm a sua explicação pra esses fenômenos. É o milagre, né? Milagre, exato. Exato. Então, por exemplo, eu já vi um fenômeno na minha frente que é impressionante. E sabe aquele filme A Espera de um Milagre, do Stephen King? O John Coffey tinha um poder que é baseado em conceito espírita, pelo menos eu conheço, que é o médium de absorção, né? Isso. Ele absorve algo ruim, né, de uma pessoa pra curá-la e tal, não sei o que, e depois joga fora. Eu já vi isso na minha frente. Assim, não é igual o filme, né? A pessoa não cospe mosquinhas. Marimbondo. Né? Marimbondo. Sempre lembrando que a gente tá tendenciosamente levando isso só pro espiritismo, mas isso não, acontece. Mas não quer dizer. Em todas as religiões, uma igreja evangélica, o pastor que mete a mão na testa do malandro que tava fudido, o cara dá um trimelique e volta ao normal. O cara absorveu a parada dele e depois vai descarregar. Um padre benzendo também, a pessoa rezando. O que acontece? Eu vi a pessoa sugar com a boca a área que estava adoecida, vamos dizer, né? E vomitar num balde, seguidas vezes. E a pessoa que estava mal ficou boa imediatamente depois dessa parada, entendeu? Então eu não quero dizer, tentar explicar o que foi ou tentar puxar essa dia pra religião nenhuma, mas eu estava ali. Se você tá olhando pro seu monitor agora, você tá à mesma distância que eu tava da parada. E eram pessoas extremamente íntimas. Então, quando eu vejo isso, eu não tento buscar nem explicação. Eu falo, ah, foi um fenômeno, eu vi. Isso me deixa num estado que, olha, eu sou um cara cético, apesar de tudo. Eu demoro pra acreditar nas paradas. Mas eu dou crédito, olha, eu vi um negócio à minha frente que eu não sei explicar. Se tivesse um monte de cientistas em volta, cheio de medições, talvez eles pudessem tirar algumas conclusões de reações físicas, mas eu não sei se eles saberiam explicar também o fenômeno, né? Mas eu achei impressionante e achei muito bonito. Então, por causa disso, eu não nego e nem acredito cegamente em qualquer coisa. Mas eu achei, olha, gente, eu vi e eu acho impressionante. Talvez tenha alguma coisa aí a mais do que a nossa van, a filosofia, posso imaginar, usando frase feita. Mas é realmente, eu nunca vou esquecer disso. Não acho que isso seja um método efetivo de cura para qualquer doença. Não acho que curas espirituais... assim, devam substituir a medicina tradicional, jamais, quando você precisa de cura e tal, vale tudo, mas assim, a gente não pode abrir as mãos pro céu e esperar um milagre sem agir, né? Aquela história do barco, né? Não, Deus vai me salvar, aí chega o segundo barco, não precisa, eu não vou no barco, Deus vai me salvar, e aí chega o terceiro barco, o cara também, não, Deus vai me salvar, e o cara morre e fala, pô, Deus, você não me salvou? Eu rezei tanto pra você, ele, não, eu te mandei 3 barcos, cara. Eu conheci essa com o bilhete de loteria. Ô, meu pai, eu quero ganhar na loteria, ô, meu pai, eu quero ganhar na loteria. Ô, meu pai, na 10ª vez, Deus falou, amigo, pelo menos compra o bilhete, né? Compra o bilhete, né? A gente tem que agir, né? Então... É porque existe uma parte da ciência que estuda esse tipo de coisa, tenta entender o que acontece nesse tipo de cura. É muito difícil, não tem como... Não é uma coisa exata, né? Porque a ciência, ela preza pela exatidão, né? Eu acho que é, 3G. Sabia que eu acho que é exato? Eu acho que talvez a gente não tenha as ferramentas, os mecanismos ainda pra entender. Mas... existe um vídeo do Carl Sagan, você procurar no YouTube, tem aí... Quarta dimensão? É, exatamente, sobre a quarta dimensão. Eu nem lembro se é do Cosmos isso, mas... é essencial pra gente entender esse tipo de coisa. Não, e pelo que ele fala no vídeo, parece que o plano astral e o plano dos fantasmas teria tudo a ver com a quarta dimensão. Ele explica de uma forma matemática e lógica. Pois é. Ele pega um pedaço de papel e bota umas figuras geométricas em cima. Então, imagina que esse é o mundo 2D, o mundo em 2 dimensões. Então, tem o senhor quadrado, tem o senhor retângulo e a senhora triângulo, que gosta de uma homenagem à toa entre eles. E aí... o que acontece? Eles são figuras que vivem no mundo em 2D, então eles só têm essas 2 dimensões. Por exemplo, chega uma maçã voando em cima da folha de papel e fala, oi gente, tudo bem? Eles ouvem a maçã, mas eles não conseguem ver porque a maçã tá em cima deles. Eles não têm como olhar pra cima porque não existe em cima. A maçã flutuando já é muito mediúrico. Mas assim, ele fala, imagine que a maçã entra dentro do papel, dentro do plano e ela é cortada, né? Imagina que ela tá entrando e um determinado momento, se você olhasse o papel de lado, você veria a parte da maçã em cima do papel e a parte embaixo. As figuras 2D, no mundo 2D, não conseguem ver a maçã. Elas só conseguem ver uma faixa da maçã que está em contato com o mundo 2D. Entendeu? Elas nunca conseguirão ver a maçã por inteira. E se a maçã se movimentar naquele plano, eles vão ver, na verdade, essa figura mudando de forma. Eles estão vendo a primeira parte mais estreita da maçã, depois vendo a parte maior e tal. Na verdade, eles não estão vendo a maçã em movimento, eles estão vendo a maçã mudando de forma, na cara deles, entendeu? Então seria uma forma da gente teorizar, nada disso é comprovado, teorizar sobre talvez exista uma outra dimensão que seja impossível nós enxergarmos a quarta, porque não existe pra gente a direção pra olhar. A gente só pode olhar na direção das 3 dimensões do nosso mundo. Como aquelas figuras 2D não tem maneiras de medir a existência da terceira dimensão. Aí vai uma outra história. Tem pessoas que conseguem. Exatamente. Por quê? Porque tem sensibilidades maiores, cara. Me falaram uma vez que criança, desculpa, JP, que criança vê muito, escuta muito, porque elas não são catequizadas dessa forma exata. Tipo, isso não existe. Então a criança, o canal da criança seria aberto pra poder ver. Por isso que a criança brinca com amigos imaginários. Ah. Negócio não existe. Mas você tem algumas outras coisas que podem ser comprovadas. Uma delas é muito clara, que é a psicografia. A minha avó, ela foi uma médica que trabalhou durante muito tempo na vida dela. o dom de psicografar. Cabeça das águas. Caraca, todo dia uma novidade nesse programa há minutos. E ela psicografou uma carta de, pô, 10 páginas que foi autenticada por especialistas de José do Patrocínio, que foi um cara abolicionista do final do século XVIII e tal. E isso foi comprovado que seria a escrita dele mesmo, cara, que saiu dela, entendeu? Não, eu sei, mas com certeza isso vai sempre ser objeto de dúvida por tudo. Esse estudo da grafia é ciência, bicho. Não, com certeza. O Badão Palhares é pura ciência, cara. Ele falou que o PC Farias se matou. Isso envolve muito as pessoas, tá ligado? Eu não digo nem que sejam mal intencionados, mas sabe, de querer acreditar naquilo. A minha família, por parte de pai, era toda espírita. E, pô, eu vi coisas também quando eu era pequeno que eu ficava com medo quando eu era pequeno. Mas, tipo assim, no, hoje eu falo assim, pô, mas o que me diz que aquela pessoa não quer acreditar que ela esteja falando por outra pessoa? Quando o meu pai tava morrendo, fizeram lá uma sessão lá, juntaram as velhinhas todas, não sei o que, a mulher começou a falar. Eu tava dormindo na sala, eu olhei, de repente a mulher começou a falar em português, sacou? Um sotaque português, tipo a portuguesa, tá ligado? Uhum. Aí começou mó sotaque e tal, não sei o que, eu falei assim, cara, essa mulher não era portuguesa. Aí quando acabou a sessão, eu fiquei olhando, quando acabou a sessão, ela falando normal, sem sotaque. Será que ela incorporou e o caralho? Depois eu fiquei falando, porra, às vezes a pessoa tem tanta vontade de que aquilo seja verdade, que acaba fazendo inconscientemente, sacou? A psicologia, ela estuda, tipo, Poltergeist pra psicologia chama psicocinese recorrente espontânea. Isso. Eles estudam isso, mas em todos os, eu fui pesquisar em todos os artigos de faculdade e tal, de psicologia, baseados em estudos em livros e tal, em todos eles frisam que nenhum é comprovado, entendeu? Sabe por que não é ciência? Simplesmente por uma questão de nomenclatura. Não é uma coisa menor você ter fé, não tem problema, mas não é ciência, simplesmente porque você não tem como ter uma experimentação com um grupo teste, experimentar aquilo várias vezes e comprovar. Se você chegar, por exemplo, e você, Jovem Nerd, ver um fenômeno paranormal sinistro e o cara levantar uma telecinese, ok, levantar. Se ele levantar uma vez e não conseguir levantar várias vezes, exato. Teste não pode ser considerado ciência. É assim, o empirismo científico reza que você tem que poder repetir. Não tô dizendo que existe. Eduardo, tem muitos estudos, cara, que estão fazendo exatamente essa metodologia que você tá falando, cara. E que aí pode ser considerado ciência, hein? Não, cara, mas tem que ter a comprovação. Tá começando a ser considerada ciência, cara. Caraca, velho, não é ser considerado. O problema é o seguinte, a gente tá falando, mas o nosso conhecimento no assunto vai até um certo ponto. Existem outras pessoas, cientistas, que estão usando metodologias científicas pra se comprovar algumas coisas, cara. Ah, isso pode usar. Eu li em duas revistas, na Galileu e na Super Interessante, falando sobre paranormalidade e tal. O governo dos Estados Unidos abandonou pesquisas sobre paranormalidade por não conseguir chegar a nenhuma constatação científica. O que não quer dizer que não exista, né, Tucano? Exatamente. Quer dizer que não pode ser comprovado até agora. Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Eu não acredito, mas também posso dizer que não existe. Ah, sim, tudo bem. Pra tu ter uma ideia, meu pai chegou a escrever livro sobre espiritismo. Caraca! Que porra é essa, cara? Com quem eu andei a minha vida inteira? Eu não conheço ninguém, cara. Falar em espiritismo, cara, eu me lembro quando eu era pequeno, eu tinha um amigo no colégio, que a mãe do cara, ele falava que minha mãe é espírita. E eu tinha maior medo de ir na casa dele, cara, que achava que a mãe dele era fantasma. Espírito pra mim era espírito fêmea. Teve uma vez no Fantástico um repórter fazendo um curso pra fazer previsões e ia dando os macetes, sacou? Cada palavra que a pessoa usava, assim, ele já ia armazenando ali no banco. Ah, eu me lembro. Muito bom isso, muito bom. É, sacou? Claro. E no final, sei lá, foi um mês de reportagem, no final o cara tava ninja, cara. Ele podia ganhar dinheiro com isso. Esse show aí era maneiro. Era baseado num programa que tinha até, acho que no Discovery, num programa desse aí, que era um médium que ficava assim no palco e ele ia adivinhando da galera, assim. Esse cara era ridículo. José, Maria, Antônio, aí vai daquilo que a gente falou lá atrás, que nesse assunto tem muito aproveitador também, né? Cara? É claro. Pô, mas esse do programa exato que eles estão falando era patético, cara. Aquilo tava na cara. O cara cuspia 50 nomes. A habilidade dele era falar tanto nome tão rápido, cara. Era incrível. Aí uma hora alguém levantava. Aí ele começava. Ah, você tem um irmão, primo, marido, cunhado, tio. Fala, cara. Ele viu o Ghost e se inspirou na Oda May Brown, cara. Oda May Brown, total. Mas a galera saiu chorando. Eu fiz uma revista, cara, sobre isso. De como ser médium como ser... Na verdade era pra acertar o signo das pessoas. Eu usava isso pra pegar mulher, velho. Eu li Leo. Eu tirava tarô também. Eu tirava tarô, abria o baralho, a caixa e tirava o baralho da caixa. Isso tu fazia. Ah, tem uma boa também do cara do moleque do Setúbal. Espírito no copo, Setúbal, menininho queimado e tal, não sei o que. Nessa época ele ficou assustado pra caralho, apavorado, né? Porra, o azeite chamava Setúbal, né? Caralho, fudeu. Vou numa vidente. A vidente olhou pra ele e falou assim: cuidado com o mar. Cuidado com o mar. Um grande perigo se esconde no mar pra você. Aí ele: como é que descobriu que eu pego onda, brother? Cabelo tigelinha, na Barra da Tijuca, cabelo louro, pá, não sei o que, cheio de gíria. Como é que ela... Aí, uma assustadora comigo, cara. O cara que é médio mesmo, nunca tinha visto a Francine na vida antes, minha mulher, né? Passou do lado dela na festa, na casa de um outro amigo nosso em comum, olhou pra Francine e comentou com outra pessoa que ela ia ter gêmeos, cara. Eita, e agora você vai dizer que ela tá grávida? Não, mas é preocupante, é preocupante. Enquanto essa, eu gosto dos desfechos dessas histórias. Uma vez eu tive um sonho. Eu tava andando pelo Rio de Janeiro, eu levava um tiro, olha que loucura, eu levava um tiro no estômago, eu ficava agonizando no chão, as pessoas não me ajudavam, sabe? Elas passavam e me ajudavam, e aí eu acordei super mal, que sonho esquisito. Eu liguei pra uma determinada pessoa e falei: porra, cara, eu tive um sonho mega estranho. Cara, essa pessoa falou exatamente o sonho que eu tive. Isso não foi dizer que foi coisa de espírito ou de... Eu só sei que a pessoa falou: olha, você sonhou, eu falei, você sonhou com isso, assim, assado, tá, né? E eu fiquei mega impressionado, sabe? Rapidinho, na época eu falei: ah, isso é coisa de espírito. Mas, cara, de repente não. De repente, sei lá, clarividência, mediunidade, são coisas científicas. O cara leu o que eu tava pensando e eu acredito nisso, sabe? Esqueci de dizer que vocês estavam deitados na mesma cama. Ah, é. Ah, é preocupado, né? Ai, puta. Amigo, mas não perca a chuva. Quer dizer que o André fala dormindo, 3D? Este negócio não existe. Vocês já viram um gato? Eu não sei se é um gato ou um cachorro. Acho que é um gato que mora no hospital e ele... Chega perto da galera que vai morrer. Ele não, mas isso tem uma explicação, cara. É, eu sei, então. Ele sempre vai pro quarto. É porque a pessoa, quando tá morrendo, exala um cheiro. Exato. Então, mas é. Exala um cheiro? De morte, é isso? É, são os feromônios lá do... Feromônios, seu maluco! Do Omega Red. Esse gato ficou do lado da Edercy Gonçalves durante 20 anos. A cerveja vai entrando, a piada vai melhorando. Essa foi boa. Essa eu foi tenho boa. Uma de poltergeist. Ih, caralho! Tá demais, cara. Tá de boa. Então, quando eu tava aí no Brasil, agora recentemente, que eu fiquei um ano aí, a avó da Francine morreu e foi enterramos ela e tudo mais. Um dia seguinte, ou dois dias depois, nós estávamos na casa da mãe da Francine. Tínhamos acabado de jantar, estávamos na mesa lá conversando sobre ela, sobre a avó da Francine. Uhum. A avó da Francine morava com elas, tá? Uhum. De repente, cara, lá do quarto dela,